Politicast indica. Bom, estamos iniciando hoje mais um spin-off do Politicast, é o Politicast Indica. A ideia desse spin-off é a gente fazer indicações de livros, de filmes, de programas de televisão, vídeos e qualquer coisa que a gente ache que seja interessante para o ouvinte. A ideia realmente é refinar, trazer algo interessante, novo, que vai somar a vida do ouvinte. A ideia é ser um pouco mais informal também. E o curioso é que o Politicast Indica, ele nasce como o spin-off que veio de outro spin-off, porque de qualquer forma a gente já fez esse tipo de trabalho de indicação dentro do Politicast News. E quando a gente falou de aplicativos, a gente chegou a falar em dois momentos, eu acho, de aplicativos para Android. Tem nenhum aplicativo na lista, mas vamos começar falando sobre GNU Social. Vocês conhecem o Twitter, certamente. O Twitter é mantido por uma empresa, como os canais de comunicação mantidos por empresas, ele tem seus problemas. Ele parece muito público, mas na prática eles podem controlar várias coisas, podem manipular trend topics, como já ficou provado em certas épocas. A pedido de governo, a pedido de... principalmente governos de certos países que não queiram dar forças a certos movimentos contrários a eles, eles podem tentar influenciar politicamente a empresa Twitter para eles limitarem a exposição de certas hashtags. Isso é só um exemplo do que pode acontecer. O GNU Social, ele é uma implementação de microblog, que é o tipo de canal que o Twitter faz, com algumas diferenças. Primeiro, que ele é software livre, ou seja, qualquer pessoa pode instalar um servidor de GNU Social e criar contas nesse servidor à parte. E o mais interessante que eu acho, além disso, que isso já é um grande fator, né? Já é uma coisa muito boa a seu respeito. O outro fator interessante é que ele é uma rede social federada. Isso significa que você tendo várias instalações dele, um usuário dessa rede social instalada em um computador, está lá no computador Zezinha, o outro está no computador África. Eu posso adicionar, seguir contatos que estão tanto nesse computador quanto no computador África, se eu estiver no computador Zezinho. E assim por diante, você pode montar uma rede de contatos, um acompanhando o outro, conversando entre si, sem que todos precisem estar no mesmo servidor. Isso é um aspecto bacana. No meu caso, eu estou com a conta lá no Kitterse, que se escreve Kitter com dois T's e com Q.se. E assim, quem quiser criar conta lá para testar, para ver como é, está convidado. Existem vários outros, vocês podem procurar por GNU Social na sua ferramenta de busca favorita e vocês vão ver algumas instalações por aí afora. É por ser um software livre, ajuda bastante a população a disseminar o uso de uma rede que não visa somente o comércio de uma forma ou de outra. É, exatamente. Além da privacidade gerada por um software livre. É porque quando se trata de software livre, quem vai gerir a instalação não é necessariamente uma empresa só que desenvolveu. Se você não concordar, se você suspeitar que os servidores todos atuais de GNU Social estão fazendo manipulação de dados, vendendo dados para outros cantos, você pode simplesmente contratar um serviço de hospedagem e hospedar a sua própria instalação de GNU Social. Essa é a grande vantagem. Outra coisa interessante que ele oferece é a possibilidade de criação de grupos que você cria como se fosse uma hashtag especial. Que vai ter uma página própria, vai ter uma descrição, e lá a gente já tem o grupo do Politicast, quem quiser acompanhar. Inclusive lá no site do politicast.info, na coluna lateral onde tem microblog, tem as últimas postagens feitas por meio desse grupo. E aproveitando também, quem já tem Twitter e quer seguir o que eu coloco lá no Politicast, dentro do GNU Social, ou que eu publico por conta própria também, pode me seguir lá no Twitter Cor10. É um Twitter que eu mantenho que eu não alimento diretamente, eu alimento automaticamente a partir do Vino Social. Então quem conversar comigo por lá, eu também não vou ter um tempo de resposta muito rápido, certo? Mas pode me seguir lá também. Outra novidade também relacionada ao Politicast é que eu ativei os comentários no blog e agora a gente pode manter discussões lá também. Vocês podem participar das discussões, das suas opiniões sobre tudo que a gente fala por aqui. A gente fica meio sem saber do quanto vocês concordam, discordam, pensam totalmente diferente, quanto vocês mudaram o ponto de vista ou têm a acrescentar. Agora vocês podem falar, podem se posicionar através dos comentários no próprio site, politicast.info. Isso vai melhorar muito o retorno, né? Então vai gerar um canal que não é só de ida, mas de ida e de vinda. Então automaticamente ficar mais democrático. Até porque você não precisa concordar com o que nós falamos, não precisa. Mas a gente gostaria de saber o que as pessoas estão pensando. Exato, mesmo porque a riqueza de discussão de ideias é justamente expondo-se pontos de vista diferentes. Se criou uma cultura na internet de que quando a gente se depara com algo que a gente não concorda a princípio, acha que não é aquilo, a gente simplesmente entronche o nariz, fecha a aba e vai para outro site. Isso acaba não sendo tão legal para o amadurecimento do debate. Vocês podem se posicionar também. E aí a gente leva isso a uma discussão melhor, né? Tentando cada um defender seus pontos e chegar num consenso ou um entendimento do ponto de vista do outro. Porque em muitas questões, em grande parte das questões, não existe um lado certo e um lado errado. Existem pontos de vista diferentes embasados por ideais, por ideias diferentes. E o simples entendimento disso e a percepção das nuances de cada ponto de vista já é enriquecedor por si só. Bom, a segunda indicação é um livro que foi escrito há mais de 3 mil anos na China. Que é chamada... Vou indicar um livro novinho aqui, recém-lançado. Ah, exatamente. Mas é um livro de cabeceira muito bom. Acho um livro que quem puder ter e adquirir é ótimo. Ele é dividido em 13 capítulos, onde ele retrata a importância de um planejamento, que é o livro A Arte da Guerra. Então ele coloca diversos aspectos que a gente pode traduzir para diversas áreas. Não retrata só a guerra em si, mas pode ser retratado diversas possibilidades, como por exemplo a importância de planejamento. Não só numa guerra, sei lá o que for, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter essa importância desse planejamento. Tem o conceito de liderança, então automaticamente as pessoas que têm uma tendência natural a ser líder, é interessante estar lendo para ver quais são as melhores estratégias. Tem uma parte do livro que é fantástica, que ele fala que a melhor luta ou a batalha mais importante é aquela que não precisa derramar sangue para ganhar a batalha. Ele fala a importância de conhecer o terreno, ou seja, saber onde está o posicionamento. Se a gente observar no filme 300 ou mesmo da parte histórica, retrata muito bem isso, ou seja, se você conhece o terreno, você vai saber, se você pode estar em menor número, aí vai chegar um momento que você chega a uma equivalência a ponto até de virar o jogo. Tem até uma fórmula que o pessoal usa, pelo menos em jogos de estratégia, que para você derrotar um exército inimigo, você tem que ter um certo coeficiente de soldados, assim, comparando soldados de um do outro. Você não pode ter só mais soldados, você tem que ter uma proporção específica, não lembro se é 3 para 1, mas justamente para superar essas diferenças, porque quem conhece o terreno já tem uma vantagem. Com certeza, ele fala também das estratégias, né? Então muitas vezes a pessoa tem que tanto conhecer o ambiente, mas também pensar em que a estratégia vai ser utilizada para aquele determinado terreno. Eu me lembro que ele retrata uma parte de um exército que ficou com fome e eles sabiam desse fato da falta de comida e aproveitaram muito bem. O filme A Arte da Guerra, ele é um manual de vida que pode ser interpretado de diversas formas. Então, embora ele retrate bem a guerra, mas é bem atual para os dias de hoje, para a gente ter uma ideia de qual a forma que as pessoas pensam, como pensam as grandes lideranças, como pensam algumas pessoas ligadas à liderança em si. Então é um bom livro para a formação de líderes. Sobre isso de estratégia, me lembrei do filme Coração Valente, né? Ele retrata muitas ideias bacanas de estratégia. Sim. Já assistiu com o Mel Gibson, né? Com o William Wallace. Muito bom aquele filme. Pra quem gostar dessa linha, é uma boa também, junto de 300 também, que foi citado. Um filme, falando em filmes, um filme que eu assisti recentemente e gostei bastante é Democracia em Preto e Branco. Na verdade é um documentário, não é isso? Exatamente. Né? Por falar em filme, eu vou indicar um documentário. É um filme relativamente recente, do ano passado, e ele retrata os bastidores do Corinthians na época da ditadura, que lá no Corinthians, eu também não sabia disso, né? Eles tentaram implantar uma democracia na gestão do próprio clube. E assim, foi na época que tinha os jogadores Sócrates, né? Quem mais? Não lembro. O principal era o Sócrates, mas era um grupo revolucionário lá dentro. Tanto pela sua imposição, seu posicionamento, a forma sensata, a forma questionadora de encarar as coisas. E o filme retrata o quanto isso acabou pesando para a ditadura, né? Influenciando também. Também dá uma passada na força do rock, da música, como eles também foram importantes no fim da ditadura. Ele tem a narração, a locução da Rita Lee, direção de Pedro Asbeg, e tem aqui no cartaz, eles falam Democracia em Preto e Branco, Futebol, Política e Rock and Roll. Eu recomendo esse filme, quem é assinante da Netflix, ele já está lá, mesmo sendo do ano passado. Só voltando, porque ele vai retratar um período muito sombrio da nossa história, que é o período militar em si, né, do golpe. Inclusive a gente tem que falar ainda sobre ditadura, sobre revoluções em algum momento aqui no podcast mais pra frente. Então, é interessante, né? Sem ser espólio, mas também sendo, porque muita gente defende o militarismo, o golpe, mas esquece que existe um período que tinha, tudo que passasse na mídia, jornal ou rádio, tinha que passar pelo crivo de alguém que impossibilitava a notícia completa. Então, essa talvez seja o grande questionamento. A gente fala muito bem porque a gente não conhece as críticas. Em qualquer processo, eu vou ter o lado bom e o lado ruim. Não existe nada que seja totalmente bom ou nada que seja totalmente ruim. A imprensa brasileira aprendeu muito naquela época, principalmente a grandona corporação. Com certeza. Do senhor Marinho. Né? Está doida para retornar. Não, eles aprenderam muito nesse ponto de saber manipular informações e mostrar sempre um lado só da história, o lado que é mais conveniente para eles. Eu diria que talvez a própria emissora ela queira que retorne isso, porque elas perceberam que com essa abertura toda, eles que perderam muito mais. Sei que nesse documentário, uma cena muito interessante é quando nessa briga pela... Porque uma coisa que dizem desde o começo é que é o fato de eles terem colocado uma gestão democrática lá dentro, isso quando teve divulgação na imprensa, os comentaristas, o pessoal que tratava de futebol, começou a condenar, perseguir, e aí a pressão era grande, era sempre uma briga. Eles contra esse tipo de gestão, Mas o Tim, em particular, estava muito confortável desse jeito, estava se dando muito bem dessa forma. Tem uma situação, um momento emblemático do filme, é quando o Tim entra em campo e no lugar dos nomes dos jogadores, em cima do número, tava, que hoje são os nomes, eu também não sei se na época eles colocavam os nomes, mas em cima do número estava escrito Democracia, em todas as camisas do time. Isso foi bem, assim, deve ter sido bem chocante. O pessoal da ditadura deve ter ficado revoltado com isso, ter tentado perseguir quem fez, procurar descobrir quem foi, teve essa ideia, né? Com certeza. Mas, pra vocês verem, é muito bacana, eu realmente recomendo. E mais duas coisas que gostaria de falar aqui são dois podcasts que eles... um eu conheço já há poucos meses e o outro eu comecei a ouvir muito recentemente também, não estou ouvindo todos os episódios, mas uma parte. E eles têm dois episódios em particular que são muito interessantes. O primeiro é o Mamilos Podcast. Ele é um podcast que a equipe principal é formada por mulheres. Elas tratam de assuntos polêmicos, uma visão muito boa da atualidade, discussão de políticas, notícias. E o episódio 32, nesse episódio eles falam de mobilidade urbana, que vai na onda da discussão que, que foi puxada e foi aumentada pelo prefeito Haddad, que botou lenha na fogueira dessa discussão com a instituição lá das ciclofaixas, né? Que gerou uma revolta do pessoal de classe média alta. Ah, meu Deus do céu, e agora? Onde é que eu vou botar o meu carro? Onde é que os meus clientes vão parar quando eles vierem aqui na minha loja? Esse tipo de coisa. E eles fazem uma discussão muito boa a esse respeito. O outro podcast é o Anticast, em especial 189, que eles falam de cristianismo e homossexualidade. E tem umas coisas bem interessantes que eu não conhecia a respeito da Igreja Católica. E assim, eu não vou falar muito a esse respeito para não tirar a surpresa, né, do que é discutido lá. Mas é muito interessante, eu recomendo esses dois. Inclusive, se vocês tiverem com espaços aí nas suas listas de podcasts que vocês acompanham, são bons podcasts para vocês acionarem. Agradeço a paciência que vocês vão ter em observar as nossas explanações. O importante é que a gente deixe a dúvida. Porque quando você fica com a dúvida, você começa a pensar e imaginar se está certo ou se está errado. É isso aí. Ouçam, comentem lá, divulguem o podcast, sugiram temas. Acompanhem lá o Politicast no GNU Social, que é onde a gente está colocando também as notícias que a gente acha interessantes no dia a dia. E é isso aí, né? Política faz parte da vida. Até a próxima. Você ouviu? Politicast Indica, ao som de Cris Onaki. Até a próxima.